O homem, no decorrer de sua vida, se depara com bifurcações. Cada escolha é uma porta que se abre muitas vezes para um labirinto. E sua bagagem somática carrega-lhe o peso de diversas existências e insistências. E o medo de errar faz com que haja feito animal faminto, seguindo seu instinto de sobrevivência, onde todo vício é um ciclo e todo fim é um começo. Todo lado estimulado em vez ao avesso. Homem, bem-aventurado pelo erro. Não existem valores pra medir essa grandeza. Reconhecer o erro é um gesto de nobreza. Erro sim, admito, pois eu sou ser humano. A cada dia que passa evoluindo nesse plano. Pensamentos mundanos são nocivos, insanos. Mas eu tô preparado pra enfrentar o cotidiano de um poeta urbano. Acertando ou errando, mas sempre que eu cair, vou seguir me levantando. Erros são nada mais que uma forma de aprender. Muitas vezes sem entender, na minha ânsia de acertar, não sabia o que fazer, comecei a pensar que ninguém é perfeito, tem o direito de errar. Só assim é que eu pude enxergar e compreender que os erros acontecem porque tem que acontecer, pra te fazer entender, encontrar uma alternativa. Sem medo de errar, apenas viva. Trilhei minha vida a uma meta para que sempre prospere. Com os erros eu aprendo, porque errar já é da espécie. Não deixe que a razão tome o seu juízo. Sempre que ela dominar, entre em desatino. Eu desbaratino tudo que se passa em relatos, corrigindo tudo aquilo que começou em boatos. Esclarecer os fatos, pois se errou, basta reconhecer. Prosperar sem prejudicar, fortalecer, não se reprima. Erga a cabeça, vai em frente. Errar é natural, perdoa é sublime. Pelo menos tente, tendo isso você terá a chance de errar e corrigir, buscando o acerto pra exaltar e apreciar. Sempre vivências que você adquire, ultrapassa as barreiras que o medo traz, que te deixa incapaz e impotente. Não se leve, mas se leve para o hoje atentamente, atentamente. Se erro é porque não sou de ferro, deixe-me lhe apresentar Vinícius Rett. Já fumei do back do amarelinho até a ponta, deixando a ponta do dedo amarela e devagarinho. Na luz da introspecção, vasculho falhas, compreendo as alheias igual na vale. A lucidez insere a carne e em um dia passa-se um mês. Som os alarmes, não estou sozinho, pois faço parte da arte da atividade que reconhece o engano, conserta, elabora planos arredondando as arestas. Eu faço festa na soma das promessas analisadas no cotidiano de vidas embriagadas que erram, se banham nessa rotina tirana e se extrai humana pra esse estranho humano. Entre erros e acertos, novas chances são criadas. O universo conspira, essas atitudes são julgadas. Os erros são cobrados, valores reais jogados por quem só se importa com quem tá certo ou errado. Errar pode ser humano, mas não pode ser persistente. Reconhecer um erro é um ato inteligente. Cotidiano te mostra o caminho, sábio quem aprende. Levanta a cabeça e abre a mente, mesmo que enfrente barreiras e conflitos, se contente. No fim, ser o ser que sempre surpreende. Se não mente, seja real e honre a correria. Busque conhecimento, palavra, sabedoria. Cuidado, pois o mal tá solto e sempre ataca. Ser ligeiro é não dar murro em ponta de faca. Com meus erros diminuo o erro de poder errar. Cometo erros, se erra e nunca sabe perdoar. No começo, caminhos em que possa tropeçar. Se não assumo o erro, eu já começo a errar. Com meus erros diminuo o erro de poder errar. Cometo erro, se erra e nunca sabe perdoar. Do começo, caminhos em que possa tropeçar. Se não assumo o erro, eu já começo a errar. Com meus erros diminuo o erro de poder errar. Cometo erros, se erra e nunca sabe perdoar. Do começo, caminhos em que possa tropeçar. Se não assumo o erro, eu já começo a errar.